intercede por mim. Renova-me, Espírito de Deus. Vem, intercede por mim. Quero salmodiar, cantar a ti, expressar o meu louvor. Expressar o meu louvor. Quero me alegrar em tua presença, quero saltar. Quero me alegrar em tua presença, quero dançar. Quero seguir teu caminhar e em tudo te exaltar. Bem-vindo, Espírito de Deus, entre os santos do Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus, entre os santos do Senhor. Pois cura e vida em ti, meu Deus, como é precioso o teu amor. Em tua presença quero saltar, quero me alegrar, em tua presença quero dançar. Quero seguir teu caminhar e em tudo te exaltar. Quero me alegrar, em tua presença quero saltar. Quero me alegrar, em tua presença quero dançar. Quero seguir teu caminhar, em tudo te exaltar. Renova-me, Espírito de Deus. Vem, intercede por mim. Renova-me, Espírito. Vem, intercede por mim. Quero salmodiar, cantar a ti, expressar o meu louvor. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus, entre os santos do Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus, aleluia, entre os santos do Senhor. Pois cura e vida há em ti, meu Deus, como é precioso o teu amor. Quero me alegrar, em tua presença quero dançar. Quero seguir teu caminhar e em tudo te exaltar. Quero me alegrar, em tua presença quero saltar. Quero me alegrar, em tua presença quero dançar. Seguir teu caminhar e em tudo te exaltar. Quero me alegrar, em tua presença quero saltar. Quero me alegrar, em tua presença quero dançar.